segredo é louvar em meio à luta, é cantar enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé. Espera, exaltar quem prova a tua fé. O segredo é manter a transparência, é viver as evidências. Deus recebe teu louvor. Por isso, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve. Põe abaixo Jericó. Louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, o teu louvor. Põe abaixo Jericó. O segredo é sorrir do teu problema, é dar graças em meio ao dilema, é cantar um hino de amor. O inimigo quer te ver no chão caído, mas você tem um amigo, Jesus Cristo, Salvador. Por isso, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve.